Foi um enorme prazer que estou aqui. Primeiro porque é a primeira. Esta foi a primeira escola após o 25 de Abril. Segundo, porque estou aqui entre dois historiadores que eu admiro, porque a função do historiador é hoje de uma importância enorme. Nós, sem sabermos o passado, não conseguimos ter a noção do presente e, mais grave, não somos capazes de perspectivar o futuro. E aos Trogais, ao Filipe e ao Reis, o meu agradecimento, porque são poucos os historiadores que trabalham uma época negra da história de Portugal. Todos nós, eu devo-vos dizer uma coisa, passei a minha vida, nunca me faltou nada na vida, só tive fome de uma coisa. Eu fui um menino que nunca lhe faltou nada, teve tudo o que quis na vida, mas tinha fome da liberdade. E dediquei, de facto, a minha vida sempre nesse combate. Um combate que começou muito novo, em 1958, um combate que eu sabia que historicamente era difícil, porque nós na história não temos de facto nenhuma cultura democrática. Quando se queixam hoje de que a nossa democracia está em risco e passa aos riscos, não respeita os direitos, é porque historicamente é isso. Nós não temos uma cultura democrática. Eu recordo o primeiro estadista que veio a Portugal após o 25 de Abril foi o Mitterrand. O Mitterrand ainda não era presidente da República de França. E ali em Coimbra, ele começou a sua visita ali por Coimbra, no Jardim da Manga, o Mitterrand dizia para o Mário Soares: "Oh, Mário, tu agora resolves o problema bem. Fazes a aliança com o Partido Comunista, porque eles só sabem protestar, e acabas com aquilo." E o Mário Soares dizia: "Não, eu preciso do Partido Comunista na rua, mas o que tenho que ir, como não tenho um país com cultura democrática, eu tenho que ir caçado à direita para ver se meto alguns cidadãos da direita dentro da democracia." E, de facto, é esse o problema histórico. Nós, na história inicial, nós temos uma história brilhante, que é o começo, praticamente, que é ligado à ciência e ao conhecimento, que é quando o infante Dom Henrique, que não sabia nada do mar, consegue ir buscar os tipos da Génova, consegue ir buscar os tipos da Veneza ou a Junta, cria um grupo fantástico e faz de Portugal um pequeno país que toma conta dos mares, mas à custa de concentrar ali o conhecimento, porque foi um período pequeno da história, até mais ou menos, estão aqui historiadores, foi até aos Filipes, em que nós, de facto, de Espanha, nós dominámos o mundo até. Um pequeno país, à custa do conhecimento. Bem, nós, na luta pela liberdade, nunca tivemos grandes batalhas. Pelo contrário, o livro é fantástico. Eu, quando vi o título do livro, foi feito com o título dos Brandos Costumes, é, de facto, um fascista que conhecia o povo português como ninguém. Né? Só assim é que foi possível suportarmos uma ditadura de 48 anos, em que todos nós sofríamos brutalmente. Eu, na minha vida, fui expulso de professor da escola agrícola, fui expulso de trabalhar nas empresas portuguesas, tive que ir trabalhar com os judeus. Eu, na minha vida, a minha mulher era professora, a vossa colega esteve 12 anos a tratar dos filhos, também foi impossibilitado ela estar no ensino. Os meus filhos, quando estão fora, nunca perguntam para o pai, porque tiveram uma mãe 12 anos que de manhã à noite a tomar conta deles, até vir o 25 de Abril. E, portanto, é uma vida, de facto, de batalha. Mas uma batalha em que eu sei que, se não houver os historiadores, como o Reis Trogal e o Filipe Trogal, ou o Rosa, que são dos poucos, ou o Irene Pimentel, que são praticamente numa comunidade brutal de historiadores, são poucos os historiadores que, no fim de contas, obrigam as pessoas a pensar o que é a história da ditadura. A história da ditadura é de uma violência inacreditável. Eu recordo-me, na rua Ferreira Borges, em Coimbra, ver conhecidos meus que se desviavam para o passeio do lado com medo de me cumprimentar. E isso era um sofrimento brutal. Eu recordo a primeira grande ataque, e, enfim, que estive uma semana internado na clínica do Monte Soma de Carvalho, eu vivia na Rua Teodoro, ali muito perto da Rua Combatente, foi quando, da visita do Humberto Delgado. Eu fui à guarda com um homem que vocês referem aqui, que é o Manuel Mendes, um advogado que havia em Coimbra, que está aqui referido. E fui, vim com ele da guarda e chegámos à entrada de Coimbra, a polícia não nos deixou passar, barrou-nos o caminho para irmos para o hotel a história. Eu conhecia a cidade como ninguém, corri para a frente do carro de Humberto Delgado, viemos para os combatentes, viemos para onde eu vivia e no fim de contas acabámos de chegar ao hotel. O hotel da história, com o general Humberto Delgado. Aí um tipo que era aqui, de Oliveira de Ostão, não, era de Lagares da Beira, um pró-major, o Dório, deu-me uma sova monumental. Eu tinha um irmão que o Salazar me matou em 1968, que era médico, e ele era aluno de medicina, e eu cheguei a casa descalço e a sangrar, e ele disse-me, não te posso curar. E foi o Monte Soma de Carvalho, que era um grande amigo meu e que financiava muitas das atividades clandestinas que nós tínhamos em Coimbra, que me acolheu na clínica durante uma semana, porque se fosse para o hospital ia imediatamente preso, não era óbvio. E sabia, eu sabia isso, já tinha saído da prisão naquela altura, já tinha estado preso, já sabia o tratamento a que tinha direito. E nós, hoje, vivemos num país em que a cultura, porque a liberdade, a luta pela liberdade exige muita responsabilidade. Eu sou um cidadão que pense e um homem e que seja capaz de conhecer o mundo, conhecer o país, é que tem responsabilidade política. Há pouco, ali, é que o nosso deputado estava a dizer que votou contra o PS. Isso foi... O PS, no meu tempo, era o normal. Era a discussão violenta interna no partido. Era um partido de discussões totais. Hoje aquilo parece um exército comandado por um general. E, de facto, não tem nada a ver com o partido que eu criei. O partido foi, de facto, nasceu aqui, na Rua 5 de Outubro. Lisboa vetou a passagem da Ação Socialista para o Partido Socialista numa aliança entre a Maria de Jesus, que eu compreendo por amor ao Mário Soares, que estava no exílio, mas o Zenha aliou-se àquilo e eles votaram contra. Eu tinha uma rede clandestina montada que tinha ligações a Paris diariamente, porque o Ramos da Costa era ali de Alfarelo e tinha montado uma rede no Sul do Expresso, onde eu recebia as informações ou os apelos dramáticos dele. Recebi que em Lisboa tinham votado contra. Ora, eu fui fundador da Ação Socialista em 1964. Em 1963, o doutor Cunha Leal, que era um dos maiores oradores que havia em Portugal, eu fui a uma reunião com o Dr. Fernando Bal, o grande patriarca da democracia aqui na nossa região, da região centro. Ele pediu-me para eu ir lá dar cabo de uma reunião em que queria montar a Ação Democrata Social. E eu dizia, não, nós temos que montar a Ação Socialista. E fui a essa reunião em 63. Vejam, 63, já sou muito velho. E em 1963 fui lá com o objetivo, passei por Torga, já falamos sobre Torga, que está aqui, mas já falamos sobre isso. Passei pelo consultório de Torga e disse-me, Bal, está-me a pedir isto, como é que eu me vou defrontar agora com o Cunha Leal, com o Carlos Ferrão, que naquela altura a grande revista da época da Vida Mundial, e eu dirigia a Vida Mundial, outros, o Rolo Madeira, que era um médico que era aqui, oriundo de Lagares da Beira, mas que era médico em Soro, e portanto que eram amigos dele que ele não podia combater. Então chegou ao pé de mim para eu ir lá destruir a reunião, para não deixar formar a Ação Socialista, a Ação Democrata Social, e de facto eu fui lá, mas como devem compreender, era um jovem no meio de velhos republicanos, né? E o Álvaro dava-me uma canelada, eu pedia a palavra, até dava-me ao Cunha Leal, o Cunha Leal atirava-se a mim, era uma luta entre um elefante e uma formiga, não é? Até que, do lado de trás, há um cidadão que pede a palavra, arrebenta com a reunião, que era ele, era o Mário Soares. Eu percebi, em 1963, que a liberdade passava por ali. E criei com ele uma amizade fraterna. Fui a Paris várias vezes quando ele estava no exílio. Levei-lhe a Vigo, mais a minha mulher, o Arnaud, a mulher, o Macedo, a mulher, o primeiro, a ata da primeira reunião dos militares em Évora, onde nós tínhamos um grande problema com o Partido Comunista. Nós, que éramos amantes da liberdade, tínhamos uma diferença brutal, que era, o Partido Comunista sonhava que era possível deitar a ditadura abaixo através de um levantamento popular. Nós achámos sempre que quem nos tirou a liberdade, que foi o Exército, era por ali que tínhamos que recuperar liberdade. Como sabem, a ditadura tinha na mão o Exército. Eu vivia ali ao lado do Santos Costa, com quem cortei relações, tinha 18 anos. Talvez 18 anos, 19 anos, e umas bombas de gasolina que havia ali do velho Duarte. E tinha o Exército, tinha a Igreja e tinha a Justiça. Portanto, tinha os três fatores que qualquer ditador procura ter para se instalar e dominar pelo medo e pela repressão um povo. É ter o Exército, ter a Igreja. Vocês assistem hoje, por exemplo, na Rússia, aos três fatores todos unidos: justiça, religião e exército. São três fatores decisivos para dominar. Não é por acaso, por exemplo, chega, a primeira grande preocupação deles é como é que se organiza dentro da GNR ou da PSP, ou como é que se organiza dentro do Ministério Público, e como é que consegue criar uma estrutura para retomar aquilo que ganhámos em 25 de Abril. Mas íamos a dizer que, não tendo nós uma grande cultura democrática, porque nunca tivemos, eu estava agora aqui com o reitor Gal a dizer-lhe, a primeira vez que se falou em liberdade em Portugal foi com o Dom Pedro IV, e foi um pequeno período. Um pequeno período da história de Portugal. O resto foi sempre a coisa. Veio a Primeira República, eu fui criado uma fotografia do Afonso Costa ao meu lado, na mesinha de cabeceira, aqui onde vivo atualmente. Julguei que era o meu avô, até aos 10 anos, julguei que era o meu avô materno, que nunca tinha conhecido, só aí aos 10 ou 12 anos, é que lá em casa me disseram: não, isto é o Afonso Costa, é o nosso vizinho, que ali oriundo de Ceia, só soube nessa altura, que era a personagem que na mesinha de cabeceira a fotografia estava. Fui criado num ambiente republicano. Este livro, a vantagem deste livro é de que nos traz a história dos intelectuais. Mas a repressão não era nos intelectuais. A repressão era brutal no povo português. Era brutal. Era brutal. Era brutal, e eu sentia no pelo em toda a minha vida. Sentia. Eu recordo-me, quando me nasceu o primeiro filho, cheguei ao pé do Sr. Marco Velos, que era o judeu que me tinha dado trabalho, depois de me expulsarem da escola agrícola e de me expulsarem de trabalhar nas empresas nacionais. Numa cena incrível na Infante Santo, na sede da CUF, que eu tinha ganho o concurso depois de ter sido expulso, e o engenheiro Parreira, que era o tipo de diretor da CUF, naquela altura era uma empresa muito importante em Portugal, depois, quando eu ia para assinar, diz-me: você não pode assinar isto, você só pode ir ou para a Madeira ou para os Açores. Eu tinha concluído precisamente para Coimbra e para Viseu. E tive uma cena, pá, perdi a cabeça, rasguei o contrato, atirei-o à cara, chamei todos os nomes, e quem estava, quando deste, encontro um tipo que mal falava português muito mal, o Sr. Marco Vélez, que me dá um cartão e diz: você não se importa de ir à Vitor Corda falar comigo? Era o patrão da SAPEC, que tinha um bruto avião, e onde eu aprendi muito, porque às terças-feiras ia almoçar com os judeus que vinham de Israel, todas as terças-feiras, e onde a minha escola agrícola foi bastante beneficiada, porque aprendi muito nos 3 ou 4 anos, até me nascer o filho. Quando nasceu o filho, eu cheguei ao pai do Sr. Marco Vélez e disse: Sr. Marco Vélez, nasceu-me um filho, imagino que o senhor desaparece, eu tenho que arranjar modo de sobreviver por mim próprio. E durante um ano pagou-me o salário, fui lá mais a minha mulher devolver, ele não aceitou que eu saísse, fui-lhe devolver o dinheiro, porque quando me nasceu um filho, eu assumi uma responsabilidade, já não era só minha, porque era a minha mulher, eu tinha-lhe dito, ela sabia como contava antes de casar comigo, ela também sabia perfeitamente. Eu muitas vezes me despedia dela sem saber se voltava. Nós tentámos várias vezes deitar o regime abaixo por penetrando no exército. Nós podíamos ter feito o 25 de Abril em 64. Tivemos-o na mão. Perdemos-o porque o Carvalho dos Santos, que era um homem fantástico, um democrata fantástico, mas vivia, era advogado e vivia a lei que era, ele meteu na cabeça que nós não podíamos fazer a revolução sem a aviação. Foi falar com o general na OTA, que era ali, ele tinha muitas ligações à OTA, ele vivia em Alenquer. O general traiu e os revolucionários foram todos metidos. Eu fui-me descrito como é que os chamites saíram em 64. O Dr. Álvaro Monteiro, que era um advogado aqui de Viseu, deu-me uma senha para receber uma pessoa na Brasileira, que eu não sabia quem era. Deu-me uma página do Diário de Notícias e disse-me: senta-te lá, que vai lá alguém ter contigo. E sentou-se um tipo que me disse: eu dirijo os chaimites e em 2 horas eu estou em Lisboa. Tínhamos tudo preparado. Depois uns foram deportados para a Guiné, um era cunhado do João Lima, um advogado cá ali em Coimbra, em Viseu, ainda vivo, felizmente, ainda está vivo o João Lima, e o outro era um tal tipo que chegou a General Passos, que depois até protegeu o Mário Soares no exílio em que ele esteve em São Tomé. Foram deportados uns para a Guiné, outros para São Tomé, outros para Angola, naquela época. Mas para vos dizer que nós pensámos sempre que era por ali. Recordo-me, por exemplo, em 69, nós tentámos a união de ir às listas todas unidos, a esquerda, o Partido Comunista e os da Ação Socialista. E a Ação Socialista montou as listas que eram a seu. O Partido Comunista montou a lista que era da CDE. Bem, eu tinha cortado relações com o diretor da Vértice, agora passou-me o nome do diretor da Vértice ali em Coimbra. Joaquim Namorado. Obrigado. A idade tem disto. Eu tinha cortado relações com o Joaquim Namorado. Porquê? Porque o Torga, em 1965, tinham vindo cá da Roménia, uma romena que estava exilada, e os suecos para entregar o prémio Nobel ao Torga. E o Partido Comunista lançou a candidatura do Aquilino, que eu também conheci, para eliminar a candidatura póstuma do Aquilino ao Prémio Nobel, para eliminar a candidatura do Torga. Eu tinha cortado com o Joaquim Namorado, porque quem lançou a candidatura do Aquilino Ribeiro foi precisamente o Joaquim Namorado, na Verde, em Coimbra. Tinha recebido ordens do Dr. Cunhal para inutilizar. Eu conheci o velho Aquilino ali num almoço, em casa do Dr. Álvaro Monteiro, em Viseu, já velho, muito velho. Tive o prazer de almoçar com ele e de o conhecer pessoalmente. Mas há aqui dois escritores que eram aqui no livro, um que era muito íntimo meu e outra que era também muito íntima minha, que é a Natália Correia e Miguel Torga. A Natália era uma mulher que tem no seu livro de poesia, tem um grande poema dedicado a mim, pela coragem da minha vida, na antologia da Natália Correia. O Torga vinha para aqui com frequência, ficava aqui em casa, e eu passava os sábados todos com o Torga. O Val ia daqui de Coja, encontrávamos numa livraria que havia ali, que era a Moura Marques, e íamos para o Torga, e a maior parte das vezes íamos jantar ao Pompeu, tinha lá uma salinha sempre ao sábado reservada para mim, para o Val e para o Torga. Mas é que fui um menino acarinhado pela inteligência. Eu hoje sou um homem só. Sou um homem só porquê? Porque na minha vida o que me interessava eram os homens inteligentes. Eram os homens que eram capazes de pensar. Eram os homens que tinham a responsabilidade e sabiam servir-se da cabeça para pensar. Perdi os meus amigos todos, os meus íntimos. O Torga era um amigo íntimo do coração, em que todas as pequenas coisas da vida dele eram ditas, mas também as pequenas malandrices ou as grandes batalhas minhas, eu sabia tudo, desde as minhas namoradas a tudo, eu também sabia tudo da vida dele, era de uma intimidade total. A Natália, quando fui para Lisboa, ia frequentava de quando em vez ia para o botequim, mas por norma eu almoçava, jantava sempre num outro bar que havia, que é o Senor, em Lisboa, porque era o centro de reunião de todos os jornalistas em Lisboa. Eles acabavam de sair dos jornais à volta das 10 ou 11 horas da noite e tudo ia comer o bife à Dona Maria ao Senor. Eu estava lá também. Porquê? Porque precisava de informação. Porque a informação é uma questão essencial para a vida de um cidadão. Se um tipo é mal informado ou não tem rigor de procurar a informação, é um tipo que anda aos papéis, de facto, na vida. Eu tive a sorte de criar um irmão, o Salazar Matomum, que era médico, em 68, na Guerra Colonial, mas criei um outro irmão, que foi o Mário Soares, que era um irmão meu. Subestiu, ele dizia que não tinha irmãos, que o único irmão que tinha era eu. E eu dizia, olha, e tu substituís o irmão que o Salazar me matou. E é uma vida, portanto, em que os meus caros amigos estão aqui presentes, em que a única coisa que eu acho que temos que agradecer são os historiadores que fazem a história incrível, uma história que não tem nada a ver com a liberdade, que é a história nova. Nós, quando veio 25 de Abril, tínhamos 100 mil estudantes no ensino superior. Hoje temos mais de 500 mil. Hoje saem 150 mil jovens por ano do ensino superior, ou formação superior. 20% é para exportar. Eu pagava 20 contos a um passador que havia ali em Trancoso para passar políticos que queriam fugir da guerra, que eu tinha que pagar. A minha mulher vinha à feira, vestia-os de rurais para eles seguirem para o exílio e também ajudei muito o rural a fugir de Portugal para não morrer de fome. Hoje exportamos a inteligência. Na minha época, nós exportávamos os cidadãos para morrer de fome. Eu ainda hoje não gosto de futebol. Agora, como velho, já vejo a seleção. Já vejo a seleção. E já a minha mulher já ri-se quando eu liga lá para saber o resultado, para ver o futebol. Porque nunca vi futebol. Nunca vi. Eu explico-vos porquê. Ali naquela escola, onde está hoje esta escola, a minha escola primária, eu ia calçado de sobretudo. Os miúdos, meus colegas, iam quase todos descalços. Eu, havia o professor João Ilhar, que foi o meu professor primário. O professor tinha uma salamandra no inverno, no meio da sala de aulas. Nós tínhamos que ir à lenha e os miúdos iam lá abaixo ao alva buscar seixos de pedra, aqueciam na salamandra e aqueciam os pés e as mãos com as pedras redondas. A guerra, no meu tempo, na escola, não era por telemóveis, não era, era pelos seixos do alva para aquecerem as mãos ou para aquecerem os pés. O meu colega de escola era o Ferro Velho, era um homem que morreu há pouco tempo. Era o meu colega de escola, o Albertino, em que eu trazia o sobretudo, trazia o lanche, dava-lhe o sobretudo e o lanche. Chegava a casa e a pergunta era sempre a mesma, o que é feita de sobretudo? Perdi o sobretudo. E ele tinha um tio preso ali na prisão, que tinha morto aqui um homem na chamusca, que era o Canhão, não me recordo bem o que se chamava, dizia. E então ele pagava em metade do lanche que eu lhe dava e eu ia com ele. O tio deitava a sacola ali da prisão cá para baixo com o fio e ele dividia o lanche dele com o tio que estava preso aqui. Naquela altura havia aqui uma cadeia e eles com fio e com saco deitavam para baixo. Isto foi o ambiente em que eu fui criado. Foi o ambiente. Eu hoje não gosto de futebol porque o professor Ilharco escreveu um livro que se chama A Fátima Desmascarada. E quando vinha o padre Laurindo, que vinha dar as aulas de moral, a bola era uma bola de trapos. E aquilo era uma disputa, a mim só me deixavam jogar a guarda-redes. Nunca tive autorização, por causa das caneladas, como ia calçado, os meninos nunca me deixaram jogar. O meu lugar era sempre determinado, eu mal saía do recreio pequenito, dizia, mas vais para ali, nem te atrevas a vir jogar, e ele atirava a bola de trapos. Quando vinha o padre dar as aulas de moral, coisa que a gente poucas vezes assistiu, ele esquecia de nos tirar a bola e o padre Laurindo ficava lá com meia dúzia de miúdos e eu ficava a jogar a guarda-redes e os outros a jogar a bola. Era a escola que nós tínhamos aqui no concelho, aqui a minha escola primária, era esta. Íamos buscar a lenha onde é agora o parque da coisa. Ele dava-nos meia hora, cada um tinha que fazer um molho de lenha, para metermos na salamandra e para todos os miúdos lá aquecerem as pedras, que era a grande disputa. A grande pancadaria, o grande bowling do meu tempo na escola era o bowling das pedras redondas lá abaixo do ar. Isto é o Portugal em que eu fui criado. É o Portugal que durante 48 anos suportou uma ditadura. Que eu, quando saio daqui e vou para Lisboa, megafone em Lisboa, a mobilizar as pessoas para a chegada do Mário Soares, do Ramos da Costa e do Tito Moraes Santa Apolónia, as lágrimas caíam. Porque eu disse, até eu dediquei uma vida, não encontrava democratas e agora de repente, como é que é possível haver tanto democrata em Portugal e haver tudo a festejar o 25 de Abril? Como é que é possível? É uma pergunta que todos nós temos que fazer. Eu passei a minha vida. Eu tinha duas vidas. Eu tinha uma vida que era a trabalho e de noite despedia-me da minha mulher e tinha a vida clandestina. E como é que é possível depois assistir ao espetáculo que eu assisti a mobilizar para o 25 de Abril? Porque, de facto, o povo português tem uma estrutura. A Natália, nesse poema, faz esse poema em relação a mim, em relação à coragem. E por uma coisa, é que as pessoas hoje pensam, mas não têm coragem. Eu um dia explicava a um neto meu, a dizer, o teu avô pensava, sonhava com um país livre. Mas o teu avô não podia dizer os sonhos que tinha de jovem. E o miúdo, o meu neto, dizia, meu avô, tu nunca me mentiste, estás-me a mentir. Eu disse, não, filho, eu não te estou a mentir. É aquilo que foi o que passou o teu avô. Ainda hoje, ele, o mais novito, estava ali. E eu estava-lhe a dizer, olha, a tua avó está ali doente, não te preocupes. Não vais preocupar, vai-te embora, porque o teu avô resistiu a tudo. Está já na parte final, mas também ainda vamos resistir mais uns tempos para te ver lançado na vida. É o único que não tem, já tenho um médico, já tenho outro, já está tudo lançado na vida. Com exceção daquilo. Isto para vos dizer que a questão hoje em Portugal, que nós assistimos, é, no fim de contas, o que se assistiu na Primeira República. A Primeira República vai abaixo. Porquê? Porque nós não tínhamos cultura democrática. A Primeira República fizemos tudo para pôr o Salazar. O Afonso Costa tem uma casa ali, que eu conheço muito bem, na Serra da Estrela. Bem, os jornais noticiavam que as torneiras eram de ouro e que aquilo era um palácio. Não sei se conhecem, eu conheço bem a casa do Afonso Costa ali na Serra da Estrela. Que é uma casa normal, velha, e que eles anunciavam como um palácio em imprensa, um palácio com as torneiras de ouro. Bem, depois havia a igreja, naquela altura, com uma atividade brutal contra a Primeira República. Depois havia o exército que todos os dias fazia uma revolução, mas os tribunais elogiavam os revolucionários que deitavam abaixo ou que se insurgiam contra a democracia. Eram elogiados. Está-me agora a falhar o nome do último jornal, que foi, dias antes do 28 de maio, foi julgado com um grande louvor e que depois aparece no 28 de maio. E que tinha sido julgado dias antes. Isto para vos dizer, isto é cultura. É cultura. E tinham-se reunido todas as para deitar abaixo a Primeira República e para entregar o poder ao Salazar. Hoje, há pouco aqui o nosso deputado estava-se a queixar de algumas coisas. Hoje o que se está a passar na sociedade portuguesa é muito, muito parecido com o que se passou na Primeira República. Hoje há uma irresponsabilidade total. Nós vivemos sempre à custa dos outros. É um país que, viveu sempre, a partir do século XV, viveu sempre à custa. Viveu primeiro à custa das colónias, do ouro do Brasil, depois viveu de coisas. Depois, um dia, quando veio o 25 de Abril, nós pensámos em entrar para a União. E o Mário Soares chegou ao pé de mim e disse, antes de decidirmos isso, o melhor é fazermos uma reunião com os economistas mais célebres que houver em Portugal, sejam do PS ou fora do PS. E eu convoquei para o hotel, para o Estoril, para o hotel Palácio do Estoril, os 20 melhores economistas que havia em Portugal. Os 20 melhores. Ou pelo menos que eram os mais conceituados. Uma lista feita, aliás, não me recordo, por vários economistas. Chegámos lá, nunca levei tanta canelada do Márcio Vasco nesse dia. E almoçámos, houve uma reunião durante o dia todo no Hotel Palácio, votação para entrarmos na União. Por unanimidade contra. Eu fiquei, a mim apetecia mirar a cara aos economistas, e chego fora e digo, oh mano, mas isto é uma quantidade, são bestas outras. E diz-me, Maria, ah, reunião comercialmente. Disse, mas estás a gozar comigo, ou que estás a armar de um pago. Algum dia ouviste falar em democracia? Algum dia ouviste falar no futuro? O que estou a ouvir os economistas a dizer é que se nós entrarmos com o presente, as empresas não se aguentam. Ora, nós o que queremos é outro mundo, não é este que vamos. Portanto, amanhã vamos pedir a adesão à União. E assim foi. No dia seguinte, vamos pedir a adesão à União. Depois dessa salva reunião. Estas histórias é para vocês conhecerem o que é a mentalidade nacional, o que é o difícil, quando Márcio Soares diz ao Mitterrand, eu não posso, eu quero o PC na rua para me segurar, como é que eu seguro e crio alguma mentalidade democrática, ou ao contrário, na direita, porque eu saí de 48 anos de fascismo e tu vives em liberdade há muitos anos, é isto. O português. Nós nunca pensámos nos fundos comunitários, nunca. Os fundos comunitários para nós era uma coisa que nos irritava, porque era a continuação da história. O Mário Soares era contra os fundos comunitários. Porquê? E eu também, porquê? Porque nós tínhamos vivido sempre à custa dos outros. No fim de contas, Há 36 anos que vivemos à custa, pelo menos mais de 10% do nosso produto interno bruto são fundos comunitários. É uma vergonha. Nós, quando hoje exportamos, dos 50 mil que saem, nós exportamos 20% dos jovens que saem do ensino exportamos, vão todos para a imigração, é porque somos incompetentes. É porque somos todos incompetentes. A mim mete uma confusão, como é que é possível, durante 36 anos, estarmos a receber dinheiro consecutivamente da Europa e não saímos da lamúria. Ou seja, ligam a televisão, pegam no jornal e o que é que há? É lamúria. Não há ideias. Não há ideias como é que se resolve o problema nacional. Como é que nós investimos tanto na educação e não somos capazes de ter ação, de segurar e de modernizar o país. Este é que é o drama. Este é que é o drama verdadeiro nosso. As pessoas reclamam com razão. Os cidadãos reclamam todos com razão. Porque como é que é possível um ano que vamos fazer, há 48 anos, 49 anos, que vivemos em democracia. Como é que é possível que o esforço que fizemos, porque hoje já não exportamos os tipos que fogem para morrer de fome. Hoje exportamos a nossa inteligência nacional. São os melhores. Eu não tenho nenhum neto em Portugal. Não consigo. Eu não consigo convencer um único neto a vir para Portugal. Não consigo. Tenho uma Austrália que me diz, eu vou te dar um beijinho, mas daqui não me tiras. Tenho outro que é médico no Reino Unido que me diz, nem penses, eu não vou para aí, deixa ver como é que isso evolui. E tenho outro no vinho que está a acabar, que ainda hoje me veio visitar, e que me diz, Eu dizia, olha, tens aqui uma exploração bestial, podes ganhar aqui o dinheiro que quiseres. E ele diz, nem penses nisso, deixa-me ir. Que eu não venho para Portugal. Pronto. E é isto. Este é o país. Porquê? Porque Porque a mentalidade é uma mentalidade retrógrada, é uma mentalidade de queixume, é uma mentalidade irresponsável, é uma mentalidade que não ama, que não pensa e que não é capaz. E tem governos que não puxam. Nós fizemos um esforço brutal na educação. Fizemos um esforço enormíssimo. Como é que é possível algum país que consegue fazer o que nós fizemos a nível da educação, de passar de 100 mil jovens para mais de 500 mil no ensino superior? Nós, eu recordo-me que criámos o Serviço Nacional de Saúde. O Arnaud foi convidado para Ministro das Finanças. O Yanes o pôs à ida do Arnaud para o Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, digo. O Yanes o pôs. O Mário Soares chegou ao Yanes e disse, então vai para os assuntos sociais. E aí o Yanes já não foi capaz de dizer não ao Arnaud. O Arnaud levou o Mário Mendes, ali de Coimbra, que se tinha doutorado no Reino Unido. Naquela altura, o Reino Unido tinha os melhores serviços de saúde do mundo. Bem, Mário Mendes, recordo-me, vai ao Conselho de Ministros, faz uma exposição brutal. Numa aliança com o CDS. Era ministro o Sá Machado, o Rui Pena e o tipo que é hoje presidente da Câmara de Sintra, o Basílio Horta. E o Mário Mendes chega lá, faz uma exposição brutal de como funcionava o serviço de saúde no Reino Unido. Bem, todos ficámos felizes a dizer, epá, temos que arranjar uma coisa igual. Mas era uma aliança com o CDS, na tal estratégia de como é que se metiam os tipos da direita dentro da democracia. Como é que fizemos, por exemplo, de um ministro do ultramar que morre com honras de ser um grande democrata, ou como fizemos do Freitas do Amaral, um homem que morre como um grande democrata. Bem, e nesse governo, porque essa era a nossa função, era a nossa, por exemplo, o Adriano Moreira tinha sido ministro do ultramar. Eu vi nos jornais grandes parangonas, grande democrata. O Freitas tinha sido um tipo completamente ligado à ditadura. Nós tínhamos logo recuperado para a coisa. E recordo que era a coisa, e o Soares dizia, bem, mas como é que eu agora resolvo o problema? Dos três, o mais inteligente e mais capaz era, sem dúvida, o Sá Machado. E o Soares resolveu ir almoçar com o Sá Machado e dizer, opa, o Freitas não aceita o Serviço Nacional de Saúde. Né? De maneira que vocês são capazes de votar aqui o Serviço Nacional. O Sá Machado tinha ficado entusiasmado com a exposição que tinha feito o Mário Mendes, o professor Mário Mendes, é aqui, de Coimbra, e o Sá Machado disse, ah, eu vou falar com o Rui Pena e com o Basílio e com o Venceslau. E chegámos ao Conselho de Ministros e foi com o governo mais à direita que eu que te fez a maior reforma social que alguma vez fez em Portugal. E para explicar é que a tese que existe não é uma tese de como é que nós conseguimos, né? Porque sabendo, o Soares tinha uma vantagem sobre todos os políticos. Ele tinha o vosso curso. Ele tinha tirado história. Conhecia o país como ninguém. Como ninguém. Era impossível discutir com ele a questão, porque ele tinha a formação da história. E isso permitia-lhe ter a noção de como é que podia gerir um país que tinha aguentado com os tais grandes costumes, com o António Ferro, de facto, um fascista inteligente. Inteligentíssimo, para utilizar a frase dos bons costumes. Porque só não há o espírito da rebelião, há o espírito de domesticação. No meu partido, que era um partido onde nós tínhamos a possibilidade de tudo aquilo, eram discussões violentas, mas que foi Ele nasceu aqui, em Oliveira, mas nasceu plural. Lisboa tinha votado contra, nós atirámos, eu infelizmente o dia da fundação do partido, para mim é um dia tristíssimo, né? Porque dias antes estavam aqui, estava o Maia Cadete a distribuir os bilhetes e eu matando um filho que eu tive à morte durante 15 dias. E o Maia Cadete ficou comigo em Coimbra, até ele sair de coma. Não, ele ficou lá um dia ou dois, mas já não foi, nem fui à Alemanha eu, nem foi o Macedo, nem foi o Calvandão, nem foi os tipos da Aveia, porque ele ficou lá quando eu matando um filho ali à porta do colégio, com uma motorizada. E estava-me a entregar os bilhetes para seguir para a Alemanha, uma cadete ali. Bem, isto para dizer que é até uma data que, enfim, no meu sofrimento, da minha vida, dos dias mais difíceis da minha vida, estão sempre ligados à formação do partido. Bem, mas voltando aqui, eu acho que já estou a falar há muito tempo. Não. Há mais oradores. Você falou bem, mas... Bem, e portanto, não, o que eu neste livro vou-vos dizer uma coisa. Há aqui o Torga, que era de todos, fazia a diferença. Eu conheci bem, mal o Aquilino, mas conheci bem a Natália, conheci muito bem o Torga, que era como que eu fosse, enfim, eu estava à parte de tudo da minha vida, eu até fui caçador por causa do Torga, no restante de caça, mas enfim, mas isso são coisas que a gente não gosta, mas que faz por convivência. Nós somos animais gregórios e a amizade, de facto, às vezes ultrapassa muitas coisas. Nunca gostei de caçar, mas ia caçar, e o Torga vinha para aqui e ia com ele à caça para o Coa. Ele gostava do Coa, pronto, e eu ia com ele. Raramente matava uma perdiz, porque também chamava o Torga, ele também só atirava as perdizes, chamava o Torga para ele, quando as via, para ele lhe atirar. Bem, mas meus amigos, eu quero prestar a minha homenagem aos Reis Trogueiros, ao Filipe, pelo livro maravilhoso que nos encantava, que a mim me encanta, e que deve encantar todos os que leem e todos aqueles que têm a liberdade. Porque o que aqui vimos é uma coisa muito simples. O fascismo, a primeira coisa que abate é a inteligência. Inteligência, para eles, é o pior inimigo que existe. Não é por acaso que os meus professores da Universidade de Coimbra foram todos demitidos. Desde o Mário Silva, Mário Silva trabalhou com o Madame Curie, que era o maior cientista que existia. O Salazar correu com o Mário Silva. O Salazar correu. Bem, e havia ali, na Universidade de Coimbra, que correu com, olha, o Joaquim Namorado, foi corrido. Eu fiz a lista com o Joaquim Namorado, há pouco não contei, mas vale a pena contar, em 69. Eu tinha cortado relações com o Joaquim Namorado. E ia na baixa e ele diz-me, o traidor da classe operária, eu precisava de falar consigo. E eu disse, eu não percebi aquilo, disse, porque eu precisava ter uma conversa, mas tinha que ser uma conversa só a dois. E tem que ser num lugar escondido. E eu disse, então, marque lá o sítio. Então, fazemos a reunião, você não se importa de ir à Serra da Boa Viagem, que eu tenho lá uma casinha. Ainda hoje, lá está a casinha, que eu sei que familiares lá vêm. Lá fui à Serra da Boa Viagem, à casa do Joaquim de Carvalho. Diz-me lá, aquele cunhal está a trair a classe operária. Nós não o utilizamos. Tinha havido uma reunião em São Pedro de Moel, onde eu tinha estado, feita pelo Dr. Vereda, que era um homem que achava que devia fazer a unidade entre de todos, e aquilo, o Cardia tinha chegado lá, nessa altura ainda era do Partido Comunista, e deu cabo da reunião, como Mário Soares tinha dado cabo da reunião que vos contei, da Ação Democrata Social, e eu chego lá e ele diz, opa, fazemos uma reunião de unidade, aqui em Coimbra, em 69, para as eleições de 69. E eu disse, não posso fazer isto, estou a fazer a lista da SEUD, mas vou falar com o Mário Soares. Mário Soares tinha chegado do exílio de deportação, que tinham feito de São Tomé, estava cá, e eu vou falar com o Mário Soares. Cheguei ao pé de Mário Soares e disse, oh, Mário, olha, a proposta é esta. O Joaquim, em Coimbra, toda a gente pensava que quem dirigia o PC que era o Vilaça, não era verdade. Quem dirigia o PC era o tipo. E ele é que mandava no Vilaça. O Vilaça era um pau mandado dele. E eu cheguei lá e a proposta era dois socialistas, dois comunistas e dois independentes. Bem, o Mário Soares disse, opa, então os gajos votaram em São Pedro Mel contra irmos todos juntos. Nós vamos na saúde, então vocês conseguem, façam lá isso. Fui eu e o Arno como socialistas, foi o Clímaco e o Mário Torres, que até foi juiz do Tribunal Constitucional, indicados pelo Partido Comunista. Depois o independente, o PC, indicou o Orlando Carvalho, e eu consegui convencer o Henrique Barros, que era cunhado do Marcelo, mas que vinha para aqui passar tarefas, aqui para os Ferreiros da Velha, e com quem eu tenho grandes ligações de amizade. E conseguiu convencer a ser o cabeça de lista. E em 69 arranjamos a lista de unidade ali em Coimbra, com dois comunistas, em dois tipos. O Mário Torres diz-me que nunca foi. Agora diz-me que nunca foi do PC, mas naquela altura dominava aqueles jovens. Aquilo era uma grande baralhada em Coimbra a nível ideológico. O clima, infelizmente, já morreu. E estamos aqui a pedir para acabar. Mas eu contei-vos histórias para ver se vos mobilizava só para uma coisa. Só para uma coisa. É para cada um de vocês pensar, refletir bem e saber que vivem num país onde a mentalidade é mesmo uma mentalidade fascista. E se todos quiserem pensar como deve ser, vocês pegam neste livro, percebem que só os tipos de inteligentes eram os principais adversários. Todos nós temos a nossa forma de pensar, podemos pensar diferentemente, mas há uma coisa que é sagrada para qualquer ser pensante, que é a liberdade. E a liberdade, de facto, em Portugal, não tem amantes. Servem-se dela, muitas vezes, em proveito próprio. E desculpem o tempo.